Pasame cómo nos armas más. Ya los armas más precisos. Estoy usando Garmin Azero, ¿puedes decir a tu Elefa? A tu Elefa, tira tu Elefa con unos Garmin más. Gracias, más más. Romeu Bravos para sua identificação, letra V, chegada a mão para nível 080, ajuste na 097. Primeira máxima do motor contra ele. Voz, carregativo, motor tudo chegado. Tá, 358, essa é a identificação, eu sou vestida da Mário para nível 060, ajuste na 07. Tá, 358, negativo, mas eu vestida chegada. Estabilizado? Sim, está visto, estabilizado, coloca aí, Zero. Boa noite, 05, chame o senhor na frequência, na 8295. 8295, boa noite, 705. Boa, 1866, desce para 2006, autorizado, autorização, atendimento, elétrico, sistema 0, repete estabilizado. 2000, 0067. Meu Romeu Bravo Oscar, do Oscar, nível 050. Polo 705, Solos 2000, Livrar, primeira direita, Polo 1219. Primeira direita, 2119, Polo, Vector 5. Boa noite, eu vou na 705, Lisboa. 705, Alfa Juliette. Em Portão Alfa, Juliette, Portão 09. Alfa Juliette para 09, vamos tentar. O 705, confirma a próxima perna, galera. Tem um plano, copia? Sim. Pronto pra copa. 705, Salvador, Galeão, Ceará, Bravo, Golfo Lima, via Rio 9857, Moço. Viu de voo 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola da 10 direita, código aguarda. Construir Salvador 120 decimal 80. 3858, reduz você para 230 mais. Zero, 8,5 confirmador para mais 857. Decola da pista 10, perfil da Dael Lindo e Rumi, controle 3120 decimal 80. Bono 705, Upper, novembro 857. Upper, novembro, ferrovia 857. Atendimento correto, aguardando apenas o código de transporte. Bono 705, parqueia no 09. 09, Bono 705. Romeu Bravo, cabeça para 2, metal, ajuste na 0, metal, estabilizado, na pista de metal, ele é 7, está na 0, rapaz, estabilizado. Estabilizado, eu roubei pra agora. Deixa pra aí. 3850, desce para 4 metros, ajuste na 07. 1866, solos 31, livrar primeira direita, solo 1211. 211, boa noite, meia meia. Dois cinco, dois sete, três meia. Pode considerar o título de empate para 2-5 e decidir? Aqui eu vou para 2-5 de considerando o título de empate e decida para 3.000 pés para 3-5. Alfa Romeo, Romeo Bravo, você me torna na frequência 1-9-2-9-5. Alfa. 2-5-8-2-0-2-7-0-2-7-9-0-7-6-0, repete estabilizado. Botaremos estabilizado, 3-2-5-8. Romeo Bravo, Oscar, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 099. Senhora, existe possibilidade a partida presente modificar as regras e prosseguir com base pela direita, cabeceira 1-7, para voz. Gente, Romeu para voz, que reposta para o cancelamento do plano IFM. Cancela a partida presente, para voz. Romeu para voz, que é o plano de instrumento cancelado aos 3-4, autorizado curva à esquerda, reposte base para a final da pista 1-7. Reposta aí, Oscar. Meu provo que reporte base pela direita da 1-7. Ingressando na base pela direita da 1-7, baixar travado, no momento, ao meu provo. Isso. Quatro pro gol 1-8 meia linha. Afirmativo, 20-04. Vento parabenizou. Tá, 3258. Tá, 3258, tá entrando na frequência 198-295. 1895, 3258. 6, autorizando backtrack, 45. Salvador, boa noite, 3858, dá certo, uma longa final. San 3858 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus, 079. Pouso autorizado, 10, San 3858. Profilástico, boa noite, frequência livre. São 3858, solo aos 40, ao livrar a primeira direita, solo 1219. Solo 1219, São 3858. De Salvador, aquele cordial, 3858. 3858, Datan, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 3858. Operador, muito boa noite, 2043, autorização Guarulhos, nível 380. Sim, meu voo 2043. Positivo. 2043, autorizado no Thiago, Bravo Romeu, via Peugeot 90, Taubaté. Hoje voo 360, saída da Hélio da Morte. Decorda 90 com a direita, código 5430, controle de saída, controle de saída 2090. Peugeot 360 com Pamplona, com a 10, combatido de Itaia, Leila, Bótima. Vai Peugeot 10, Taubaté. Controle 208, controle a Tufanato 540, transporte 2043. Cotejamento correto, chama pronto que estiver questionamento, portão 612. Chama pronto. Na 310, essa é a identificação dessa vez chegada a mar para nível 050, ajuste na 097. 050, para o 050, poderia voar aí, tá? Na 310, 30 para o outro estado. Aeronauta 084, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 09 knots. Papatango Lima de Delta, Papatango Lima de Delta, essa é a indicação do serviço da Damara para nível 060, ajuste no 097. Para 050 via Mari, vai descer e ficou Lima de Delta. Se você vai direto Mari, Mari? Papatango Lima de Delta, negativo, matando para o senhor. Telemetria 1 a 0, dos paradores de metais, assistindo a 067, autorizado final de procedimento e alerta sobre o pistão 0 e até estabilizado. 3000, reportar estabilizado, X-Ray, o Xanar 63 a 0. Baixo 0043, 178 a bordo, 42, voltando galera. 043 Alfa Índia, posso esperar da 10, Torre Salvador, número 395, ajuste no 098. Pedro Alfa, posso esperar do 845 no ponto, 2043, salvador na esquerda. 121.1. 121.1. 1 to 1.1. Did you copy? 84, some of the ground. 084, some of the ground. Europa 084, good afternoon. Europa 084, approved taxi by a taxi Alpha, Juliet, stand number 10, watch for Marshner. Okay, Alpha, Juliet, stand 10, stand Europa 084. O Gol 2043 está autorizado a linha em decolar, está 1-0, vento 1-1-0 graus, 089. Em decolar 1-0, 2-0-4-3. Gente, aguarde, 1705, 1705, aguarde. Multicionário 6310, informa laser aqui na nossa, nossa posição a 2 milhas de Dona. Multicionário 6310, quanto ele tem? Um minuto e meio aproximadamente, a aeronave da Europa está já através do pátio 3, vai ingressar via Juliette para o portão 1-0. Ah, tá bom, galera. Obrigado, bom trabalho. O 2043 decola aos 2300, controle de sapato 1208. 208, baixo. Ano Família Leste, estacionário 6310. O 62, você escuta, guarde. 6310 está no ILS. Torre 1895, boa noite. 1895, boa noite. Voltou o voo 2043, muito boa noite, Federal. Chanero 6310 está no ILS, passando o estado. O Chanero 6310, autorizado pouso pistão 10, vento 1-0-0 grau 08. 1-0-0 com 8. Ajuste 109. Sai 3662, mantém o tempo da chegada. Passando no Lima Vito Delta, deixa para 2000 pés, autorizado IRS XUE, ajuste 109, o repórter está precisado. 2018, autorizado, vai passar estabilizado no IRS, o Lima Vito Delta. Ligou 2043. Logo, pode mandar a comandação após a passagem do 3. Afirmativa, após a passagem do 2330, autorizado. Obrigado. Alfa Zero Alfa Zero 84. Esse é o Unida Marçal. Roger, just 1 minute. Bruno 705, mantém a posição aguarda, só 1 minuto. Quem está trabalhando com o 705? A gente está no instrumentalizador chamado Aeronave da Europa. Beijo. Watch for Marshaller, Boeing 727 of Gold Company parked on route number 09. Just contact us and inform us that the Marshaller is already calling you to position number 10. Na 6310, solo 03, ao livrar a primeira direita, solo 1211. 2111. Solo, muito boa noite, o Xanar 6310, livrar. Xanar 6310, aguarde com a PSX. Mano, 6310, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Antes da Juliette, antes da Juliette. Ah, bom, antes da Juliette, graças. Paulo Gol, 97, chapadinho de Sarbucho. Afirmativo, afirmativo. Legal. 0060, está escura, 0096. Pô, 0096, mantém a terceira chegada, número 2 para Sarbucho. Alfa Tango Lima Vito Delta, contate na IAD Sextration, na Torre Salvador, na frequência 118, deixa uma nova cita. Agora sim, obrigado, velho. Sorri, boa, Alfa Tango Lima Vito Delta, estabilizado. Lima Vito Delta, confirme a presença para 1-0. Juliette para o 03, né? Acerte, se possível, para o 07, madame. Sim, tem reporte para o cancelamento do plano IFE, Lima Vitor Delta. Vai mandar. Vitor Delta, plano Instrumento cancelado 107, autorizando curva à direita, reporte base para final da UNA 7 pela direita. Ótimo, curva na esquerda, base pela direita no 7, Lima Vitor Delta. Confirma 143 a bordo, 145. Gente, vou no 705, autorizado táxi até ponto de espera da 90 via Indy Alpha, no ponto de espera Xame Torre Salvador, no noite decimal 95, ajuste 908. Lima Vitor Delta, pouso autorizado, pistão no 7, vento 110 graus, 099. Entendido, pouso no 7, Lima Vitor Delta. Para 2.000 pés, autorizado em ADS XUI, pistão no 0, reposto estabilizado, só 3.062. Vitor Delta Solo, Alzano Zero, confirme parte. Sim, está autorizado o backtrack e parte 5. O UNA 705, autorizado a linha de colapistão UNA 7, UNA 0. Vento 100 graus 099. Voo 973 para o Galeão, aguarde cópia do padre da Ilha de Irume. Uno 705, decola zona 3, controle Salvador 1208. 308, cola 705. Boa noite, Gona 705, passa 1500 para 360. Voo 1705, contato radar na base, suba via saída da AE para o nível 360, Gona 705. Via DEL para 360, Gona 705. Atingiu 060, Gona 096. Gona 096, deixa para 3000, faz ajuste na 09. 3018, 096. Reduza para 3662, se avisar no IDS. 3662, completo final IDS, Salvador, na frequência 118-1195. Chamador 1195, 3662. Com 1096, desce para 2.000 pés, autoridade IDS, Exui, pista 10, reduza para 2 pela aproximação. 2.000, reduzindo, gol 1096. como 705 o complexo de